andrecidismoral.com.br. Eu sabia que você não vive sem mim. Tá faltando eu, tá faltando Raqueliana. Tá faltando eu aí, outra vez vou repetir. Pode virar a página e até rasgar o livro, mas não vai mudar o que está escrito. É pra sempre eu e você, diz o destino. Fugindo cavaco! Tô vendo no seu rosto que não tá feliz. Cê pode até negar, mas sabe mais que eu. O sorriso não é o de antes. Na foto até mudou semblante. Tá fazendo de tudo pra tentar me atingir, mas não caiu a ficha, só você não percebeu. Todo mundo já sabe que não é feliz sem mim. Tentou colocar outro no lugar que só dá eu. Faltando eu aí, outra vez vou repetir. Pode virar a página e até rasgar o livro, mas não vai mudar. Tá faltando eu aí, outra vez vou repetir. Pode virar a página e até rasgar o livro, mas não vai mudar o que está escrito. É pra sempre eu e você. Seu rosto que não tá feliz. Cê pode até negar, mas sabe mais de eu. O sorriso não é o de antes. A foto até mudou semblante. Tá fazendo de tudo pra tentar me atingir, mas não caiu a ficha, só você não percebeu. Todo mundo já sabe que não é feliz em mim. Tentou colocar outro no lugar que só dá eu. Tá faltando aí, outra vez vou repetir. Pode virar a página e até rasgar o livro, mas não vai mudar. Tá faltando eu aí, outra vez vou repetir. Pode virar a página e até rasgar o livro, mas não vai mudar o que está escrito. É pra sempre eu e você. Está sendo...